nos braços da cadela. Ela merece estar contigo. Não quero teu amor, bandido. Como é que é? Banda Kene. Rafael Barros, a revelação do momento. Perdoa esse pobre coitado, eu faço qualquer coisa pra te ter de volta. Solidão vai acabar comigo, apaixonado eu choro por você. Traição pra mim não tem perdão, feriu e maltratou meu coração. Me traiu com uma rapariga, agora vai morar com a solidão. A fila andou, você não valorizou. Pode voltar pros braços da cadela, ela merece estar contigo. Não quero teu amor, bandido. A fila andou, você não valorizou. Pode voltar pros braços da cadela, ela merece estar contigo. Não quero teu amor, bandido. Rafael Barros, a revelação do momento. DJ Vandinei. Me dê uma segunda chance, prometo que não vai se arrepender. Meu coração, ele te ama tanto, por favor, não quero te perder.